corno e vem aqui me ver, mulher! Caio na pescoça! Repertório novo do menino de rua! Mais um pipoco do Puxa M10! Menino de rua! Tô na mesa do bar, tô descontrolado, hoje eu durmo fora. Usei com o carro da minha ex agora. O sinal fechou e ela não quis parar. Tô na mesa do bar, tô na mesa do bar. Já liguei restrito e ela não me atende. Hoje eu preciso, hoje eu tô carente. Hoje faz 10 anos, hoje eu vou tomar. Porque largou de mim, eu jurei amor pra sua vida inteira. Tô amordoçado, louco na coleira. Hoje tá casada, não dá pra aguentar. Tô na mesa do ar, eu vou ligar de novo. Pede pra esse corno aí não atender. Fala disfarçado, tenta convencer. Dá uma fugidinha e vem aqui me ver. Controlado, hoje eu durmo fora. Cruzei com o carro da minha ex agora. O sinal fechou e ela não quis parar. Tô na mesa de bar, tô na mesa de bar. Já liguei restrito, ela não me atende. Hoje eu preciso, hoje eu tô carente. Hoje faz 2 anos, hoje eu vou tomar. Porque largou de mim, eu jurei amor pra sua vida inteira. Tô amordaçado, louco na coleira. Hoje tá casada, não dá pra aguentar. Tô na mesa do bar, eu vou ligar de novo. Pede pra esse corno aí não.